diversão, começando a sua 286ª edição para falar sobre uma das maiores contribuições do homem para a sociedade, um dos maiores privilégios de ser vivido nos anos 90 e 2000, a revista preferida de todas as pessoas, a Playboy. Todas as pessoas. Todas as pessoas. Pra quem não sabe, dando meu nome, eu sou o Ninja e vive nessa semana aqui com a gente. Me ajuda. Olá. Tem o Milapso também. Cambada de onanista. O senhor da eternidade que não grava muito tempo. Eu tava praticando asfixia autoerótica. Cara, que pariu. Ouça uma sessão de e-mails para entender essa parte. Fala de novo. Ouça uma sessão de e-mails para entender essa parte. O Killer Azul. Fui precoce, comecei com 7 anos. Continua até hoje precoce, né, cara? Também conhecido como Bruninho Minuto e Meio. É o novo nick, meu Deus. Não consigo conter emoção. E o Bruninho Minuto e Meio. E o Você Conhece o Coco? É, hoje que a gente vai descabelar um palhaço da justiça. Eita! Você já descabelou o teu todo, né, cara? No caso, né? Esse aí já tá há muito tempo. Jesus! Nesta semana vamos falar daquilo que falamos todos os programas. Vamos falar sobre a origem da revista mais amada de todos os tempos, passar pelas melhores capas de todas e descobrir aonde no mundo não teve Playboy ou não tem. Sabia que na Noruega não existe mais Playboy? Que absurdo. Tudo isso muito bom. Aqui quase ficou sem também, né? Depois do Ximenes. Mas aqui não tem norueguesa, né, viado? Não saiu o Ximenes da Playboy, né, cara? É verdade, não tem, cara. Tem lá em Penedo. Justo. Penedo é a colônia finlandesa, cara. É, mas não é norueguesa, né? Não é norueguesa, tá do lado, caralho. Existe. Finlandesa, norueguesa, tudo a mesma merda agora, né? É, isso aí. Porra, Bruninho! O conceito é reverso, né? Ximenes. Caíram as muralhas de Jericó e as do Flamengo também, pois essa leitura de e-mails do Baixo Frente Soco em seu programa, eu gosto de puta que o pariu. Eu gosto de caralho, merda, foda-se. Eu gosto de enxofre, eu gosto de fogo, eu gosto de trevas. E aqui está ao meu lado o Senhor da Eternidade. Olá, estou de muito bom humor depois que acabamos de perder a gravação dos e-mails que a gente gravou há 5 minutos atrás. Portanto, esse é um take 2. Fodam-se vocês, o primeiro e-mail do Faraday. Olá, amigos do Baixo Fim de Soco, aqui é o Faraday. Vos escrevo cá desta terra onde a privada lava sua bunda, o Japão, para comentar o episódio sobre reviews aleatórios e falar de minha própria experiência. Qual não foi minha surpresa ouvir o Ninja Migo descrevendo suas novas experiências com o Zuki, aquela dança de viado que ele faz, tá dançando agora. Vocês ouviram o episódio? Jesus do céu. Justamente quando eu ia para minha aula de Zuki. Você também gasta. Que delícia. Eu comecei a aprender dança de salão na universidade porque queria fazer sucessos com as cheirosas. Com as cheirosas. É aquela pessoa que é assim busca que o diferencial. É assim que a pessoa se engana, né, cara? Não, não, o que eu tô fazendo é heterossexual, eu tô fazendo para transar. Aí ele vai e fala logo na sequência, é verdade, provando que estamos certos. Quase todo mundo começa pelo mesmo motivo. No começo eu era um merda e não conseguia fazer nenhum movimento nenhum. Mas com treino constante melhorei muito e foi gratificante quando as damas começaram a elogiar e dizer como a dança foi divertida. No final das contas, dança de salão é mesmo uma parada muito divertida. Me lembra um mangá que o Nini lê e fica tentando fazer a gente ler. Quando eu vim morar em Tóquio, eu comecei a procurar aulas de Zuki por aqui. Na primeira aula foi surpreendente, a galera aqui dança muito bem, e o estilo é muito parecido com o que aprendi no Rio de Janeiro. Vai dançar com o duro, filho da puta. Sobre o lance da pegação, o contato que você tem durante a dança é diferente do contato sexual. A partir do momento que esse contato torna-se corriqueiro, graças a Deus, né, ele perde a sensualidade, porque senão tu vai ficar de pau duro todo dia e as mulheres ficam olhando feio pra tu, né? No começo eu ficava meio desconfortável com a proximidade. Desconfortável, leia-se de pau duro. É. Só pegar a mulher, uma coisa é certa. Na dança você conhece muita gente. e acaba fazendo amigos. A minha atual namorada conheci nessa primeira aula em Tóquio, ainda bem que não foi na Tailândia, hein? Sobre o Marvel's Capcom Infinite, eu só joguei muito pouco, mas tô tendo uma boa impressão. Parece que a Capcom finalmente acertou depois de ter lançado aquele Early Access chamado Street Fighter V. Cara, Capcom e acertou são duas palavras que não se encontram faz um tempo. É, escolhe uma, você não pode as duas. Sim. Não nesse contexto de frase. Cara, eu confesso que eu ainda não joguei essa merda desse Marvel's Capcom novo, mas eu tenho certeza absoluta que é ruim. Eu joguei nos traficantes e achei meio bolado, falei, isso aí não é pra mim. Jogou não. Nos traficantes. Sim, joguei nos vendedores dos jogos. Deve ser legalzinho de jogar, cara, mas é... Foi o que você falou no outro podcast lá, que é... Como é que é? É ordinário. É ordinário. É feio e ordinário. Se não fosse bonito e ordinário, mas é feio e ordinário. É apenas feio e ordinário. Onde é que eu parei? Uma coisa que acho que não foi comentada e que me parece um passo pra trás foi o fato da Capcom ter abandonado a Capcom Fighting Network nesse novo jogo. Sem isso, não rola no cross-platform do MVCI, mas pelo menos temos um online mais confiável. O jogo vai jogar todo mundo no PC mesmo. Foco no online mais confiável, que é o que a gente busca. Sim, o netcode bom. Sim. Em tempo, gostaria de lembrar o pessoal que reclama de Marvel's Capcom em qualquer aspecto, seja ele modo história, gráficos ou qualidade dos personagens, que o melhor Marvel's Capcom já saiu faz tempo, e o nome dele é Schoolgirls. Esse aí é praticamente perfeito. Gosto bastante. É, nota 4. Caralho, como é que os caras zoam? Jamais jogarei de novo, nota 9. Sim, uma merda, 9,5. Fiquei triste não poder ver o Ninja Inimigo zerando Sonic 2006 ao vivo. Realmente perdeste. Não fique. Mas não fique triste, veja no VOD e é isso. Aproveito para lembrar-vos que minha promessa favorita caiu no esquecimento do BFS, mas continua viva em meu coração. Tenho esperanças de ouvir um dia você Tectoy. Vem, calma que vem. A gente vai ter 60 anos, mas vem. Ah, todo mundo velho. Desculpa. Quer dizer, o Daigo vai ter 120, no caso. Pô, que beleza, né? Já tava esperando. Eu vi dobrando a skin no tipo. Desculpem pelo e-mail longo, abraços e que a bênção do Black Onyx esteja convosco. Ai, ai, Jesus do céu. Enfim, seu Cibisantropo nos envia. Longos dias e belas noites, Arauto da Dor e Senhor do Baixo Calão. Cara, repito que eu sou um gentleman, entendeu? Até agora eu falei quantas palavrões aqui nessa gravação. Levando em consideração que é o segundo take já, devo ter falado uns dois ao todo, com certeza. Você só falou palavrão quando a gente perdeu o take 1. Ah, eu falei bastante. E no início do take 2 também, pra mostrar meu descontentamento. Exatamente. Aqui é o seu Cibisantropo, voltando antes da hora para, entre outras coisas, prestar um serviço de utilidade pública. Ou de serviço. Bom, é tudo uma questão de ponto de vista. Ele tá certo. Uhum. Não existe bem ou mal, são só pontos de vista diferentes. E dar um esclarecimento sobre o jogo Divinity Original Sin. Até ia mandar um mini review, mas numa certa altura do e-mail eu percebi que eu ia quebrar o recorde do ouvinte do podcast Super Robot Wars. Ah! Não quebra o recorde do Tenjin, porque... Principalmente nesse momento seria uma merda você quebrar esse recorde, porque a gente tá lendo esse e-mail pela segunda vez. Sim, a gente ia ficar deveras irritado. Ainda tem mais um e-mail de 44 parágrafos ali embaixo pra ler, mas vamos lá. Eu vou cortar todo, aviso já. Bom, olha, a gente jura por Deus que a gente leu ele inteiro. Uhum. Então eu irei abordar somente alguns pontos importantes. Diferente do amigo do Castro, Arthur De Martino, entendeu? Filho da puta, que falou que Dragon Commander era bom. De rapaz, olhos de vespa. Sim, eu joguei o jogo, ele de fato jogou. Aliás, esse cara provavelmente vai queimar no poço mais fétido das profundezas do inferno pelo que ele fez. Isso mesmo, Arthur, lembre-se disso. De Martino já tá lá, né? Sim, já tá azeitando a sua ladeira para o escorrega eterno. E posso assegurar que não tem nada a ver com o Divinity Dragon Commander, graças a Deus. Para começar, que ele não é um RTS, mas sim um TBS, que a gente assume que seja Turn-Based Strategy. Com um ponto de AP definindo suas ações por turno. Algo bem próximo do primeiro Fallout. Fallout 1 é muito estranho. Tô na dúvida se isso é bom ou ruim, mas tá, é bem estranho. E com várias mecânicas para se obter vantagens em batalha. Ou desvantagens, já que os inimigos também sabem como fazer uso delas. E como sabem? Cara, inteligência artificial boa é sempre bom. É desafio, é bom. É o que faz o jogo ser divertido no single player. E as mesmas costumam levar um certo tempo para se concluir. Algo entre 5 a 30 minutos. Parece longo pra caralho, mas se for divertido, e não tem cara de ser, mas se for divertido, vale. Ah, sei lá, mecânica de briga novinha, pelo menos umas animação maneira. Ah, sei lá, cara, eu vou apostar R$100 que é um clone de Baldur's Gate. Como todos os jogos ocidentais de turn-based strategy. Sempre a mesma merda. Você gostou de, caralho, como é que é o nome? Dragon Age? Não, não gosto de nenhum deles. Pois é, enfim. Ainda tem a Felicia Day em um dos jogos. Denise Fraga pra mim não dá, cara. Eu não faço a menor ideia que porra é essa, mas vou assumir que é ruim. Enfim. você não sabe o quanto. Acho que é melhor que você não conheça. Também possui um sistema de quests semelhantes ao The Witcher, com desfechos diferentes dependendo de como elas são resolvidas. É importante realizá-las, pois é um meio de obter pontos de experiência, já que o jogo não tem batalhas aleatórias e nem dá pra enfrentar novamente grupos de inimigos que já foram derrotados. Ou seja, não tem grind, se quiser grindar, chora. Isso é bom porque torna o jogo mais difícil e, bom, você não pode ser um escroto e se odiar. É bom você não dar a oportunidade de odiar próprio. Deve ter. Enfim. É um jogo que eu recomendaria para jogadores que já têm experiência com RPGs de turnos, que querem algo mais hardcore, já que o jogo é bastante punitivo, com atitudes precipitadas e idiotices em geral. Isso é bom. O cara que faz merda se fode, é sempre bom. É assim que funciona na vida e na TNT. Guardaria as dicas. Fiz essa piada no último programa. Fez? Fiz, pior que fiz. Guardaria as dicas dadas nesse podcast para a vida. Uma boa parte delas, pelo menos. É, meus pêsames, cara. Esperamos que seja a malhação do lápis que você vai guardar. Sim. No mais, nada mais. Abraço a todos, dinheiro sempre e Black Onyx. Cara, da outra vez que a gente leu esse e-mail, a gente fez toda uma análise da série Divinity e tal, mas foda-se, agora a gente não tem mais saco. É, isso morreu. Mas pelo menos a gente sabe que a série Divinity é gigante agora. É gigante e é tudo uma merda, menos o Snow Sin, aparentemente. Né? O Divine Divinity e o Beyond Divinity, eu lembro que eram duas bostas loucas. Sim, e tem um daqueles action RPG genéricos que é um lixo, o outro não sei, mas eu assumo que é um lixo também, e o Dragon Commander é o supra-sumo da merda. É, já foi citado como sendo uma bosta por nós. Sim, é um aborto anal. Assim, e por fim temos o Ned Stark sem cabeça, que nos chama de toscanos e fala várias coisas, incluindo que não gosta mais de animes, de falou que a gente não leu o e-mail dele, mas sim, a gente leu, e sim. Agora o seu e-mail está sendo lido dessa maneira. E agora a gente não está lendo porque deu preguiça e a gente já leu antes. E... aí você fala o que gosta da dança do ninja mim, você faz altas danças, pega altas mulheres, sabe de altas coisas, falou sim. Que a GG não mancha sabe jogar, e você é uma machistinha de merda, e você gosta de 24 horas, e é isso. Caralho, coitado do cara. Você só julgou ele, cara. Não julgue o cara. Não, eu tenho que julgar, ele é flamenguista. Ele só falou que ele só foi assumiu que a GG é ruim em jogo de luta, e eu proponho que ele seja espancado pela GG a qualquer momento desse. Eu gostaria de ver isso. Pra calar-lo a boca. O que mais que ele diz? Que ele é fã e do Neymar, ele mora em Paris, ele vai correr a maratona, e se ele não ganhar, ele é um bosta. Que a gente é muito de viado, porque a gente não gosta de futebol. Sim. E ele gosta de futebol e é foda. E o Flamengo ele perdeu. Ficou lendo, não, ele ficou vendo o jogo do Flamengo até 5 da manhã e se fudeu. Ah, sim. Tem mais é que se fuder mesmo. Aí, o que mais? Ele falou das danças aí, manja das danças. Ele botou a culpa nos erros dele no teclado. Falou da história do Zuki, que tem um milhão de variações do Zuki, do Cabo Verde, que pasme fica na África. Que tem uma outra variação que veio das Antilhas e tem da puta que pariu. É, e ele malha pra caralho, é gigante, perdeu 150 quilos em um mês. Nossa, e é foda. E corre. Maratona. E eu falei pra ele que tem que ganhar essa maratona aí. Não é pra ficar nessa viadagem de, ah, não, tem que terminar, não. Tem que ganhar. Você entrou, você tem ganha. Ganha dos kenianos lá, se tiver keniano. Bota botar pra fuder mesmo. Corre pra caralho. Tem que vencer, tem que correr. O que mais que tem? E é só isso. Ele manda abraço e a gente manda abraço também. E a gente pede desculpas por estar lendo esse resumo. Foi tudo culpa de um defeito técnico da minha máquina. Mas não se preocupe, porque nós lemos os seus e-mails antigos. Aliás, nós sim. Lemos sempre todos os e-mails. Nós lemos todos. Não se convençam do contrário. A gente te ama, a gente te perdoa por estar escrevendo errado por causa do teclado Azerte, porque o teclado Azerte é uma merda mesmo. Em todo caso, compra aquele tapetinho de teclado, tu fica bem. Isso. E continua malhando, correndo e sendo excelente. É, seja excelente. Isso. E só. E Gibi é uma merda mesmo, você tá certo. Dragon Beast. Merda, Castro, porra. Super-herói é uma bosta. O cara tá errado, porra. Ele falou que o filme de Guerra Civil é melhor do que a porra do Gibi. Tudo bem, ele tá errado, mas a intenção por trás tá certa. Ou é o contrário? Tá, não. Ele tá isso certo. Aí, a intenção por trás safado. Tá errada, mas ele tá certo. Isso aí é nerd safado. O que é pior, ele prefere o filme, ou seja, nem lê, não lê. A única coisa que ele realmente tá errado é dizendo que a GG não aguenta 30 segundos de porrada com ele num jogo de luta, sendo que ela vai destroçá-lo. Qual o jogo de luta que a GG gosta? Tekken? Eu vi ela jogando King of Fighters, eu sei que ela gosta de Tekken. Eu não sei se ela aventurou-se pelo Street Fighter. Eu acho que é Tekken que ela gosta. Ela vai o primeiro no Tekken. O que mais? É isso. Ah, não, moral. Moral, falta moral. A moral é não pratiquem asfixia autoerótica. Sim. Isso nós vamos manter da sessão Sim. anterior. Seria, faria mais sentido se a gente tivesse tido toda a história da asfixia autoerótica, que eu não me lembro como começou. Mas provavelmente eu falei que eu preferia asfixia autoerótica do que assistir 24 horas. Acho que foi exatamente isso. Foi exatamente isso que eu consegui. Enfim, não pratiquem, crianças. Pratiquem o onanismo tradicional ou arrumem um parceiro ou parceira e procriem. Se tu não conseguir arrumar um parceiro ou parceira, tu procria em paz. Tipo lá, mate seus próprios filhos, como diriam os gregos. Sim, isso parece saudável. Male senta na mão pra não parecer que é a sua mão, sacou? Isso. Enfim. Enfim, porque logo mais tem mais e... Ah, eu nem lembro o que eu falei, mas é isso aí. Procrie com responsabilidade. Procrie com responsabilidade. Pratique o ISO 9002. Gostaria de levantar pra vocês uma dúvida que eu tenho. Levantaram o que levantei, aí, cara? Levantei, vai. Hoje eu já está de pé. Levantei pra você sentar. Uma dúvida que eu tenho. Da onde data e quais são os primeiros passos da revista Playboy? No mundo, não aqui no Brasil. A Playboy é uma criação do homem que nos deixou, senhor Hugh Hefner, com quem eu tive o prazer de ser fotografado em 2010 no Museu de Cera. Ele... Você sentou no colo dele? Cara, Close enough. Eu pensei muito nisso, mas a não podia interagir com as estátuas nesse sentido. Você só podia... A única interação de estátua no Museu de Cera é que você é convidado a passar a mão na bunda da Jennifer Lopes. E aí ela tem um mecanismo Sério? Interno... Sério, uma pessoa e fala, você gostaria de passar a mão na não, bunda? Não, tem uma placa, passe a mão na bunda dela, e ela fica corada, vermelha, é ridículo. Hoje eu acho ridículo. Caralho! Na época eu achei isso engraçado, que era moleque. O boneco de cera fica vermelho? O boneco de cera fica vermelho, tem alguma parada por dentro que ele fica vermelho. E aí tem uma Jennifer Lopes e... parada fantástico. E logo sentado, assim, atrás, tinha um cara que era marido dela na época. Talvez o Batman, o Ben Affleck, que foi marido dela, procede? Eu posso procede. Falar confundido. É, então é isso mesmo. Procede, certeza que era ele? É de não cera. O... Não, é de cera, tá? Tudo que eu tô falando é de cera, gente. É tudo de Alguém cera. Alguém sangrou aí. Na Madame Tussauds, tá? Então, o Hugh Hefner, em 53, o cara tinha 27 anos. Você vê, a gente com 30 nunca fez porra nenhuma pra vida. O cara com 27 anos, ele criou a Playboy. Ele, na época, era editor de uma revista chamada Children's Activities, que... Era uma revista de criança? Que era uma revista de criança. E o cara enxergou ali no mercado editorial norte-americano o seguinte detalhe. Todas as revistas que eram ditas dedicadas ao público masculino ou falavam de arma, ou falavam de caça, ou falavam de carro. E ele falou, porra, não tem nenhuma revista que fale de mulher, pô. Então ele... É sério mesmo? A gente sabe que desde os tempos mais primórdios, a putaria tá aí. Caralho, tá aí. Não, mas putaria era underground muito mais naquela época. Sério? Era underground? Sim. Cara, essa não mora mesmo. Ele inventou a putaria, né, cara? Porra, mas existe. Essa porra é puritão. Olha só. Pedro. Vocês estão confundindo o seguinte, o fato de existir prostituição não significa que você tenha acesso à nudez artística editorial desde que o mundo é mundo, pô. É, prostituição realmente existe há muitos anos, mas o cara inventou ali entendi. Rolava de ainda um cabacinho da galera de ficar botando foto de mulher pelada por aí. Tanto que a cabacinho primeira... Cabacinho não, porra. Olha que porra do país que é puritana pra caralho. É aqui também, né? Babaca, até hoje. Né? Não, olha só. A primeira revista Playboy foi de 53, agosto... alguma coisa entre agosto e dezembro de 53, com foto... A primeira capa é a Marilyn Monroe, com fotos que o Hugh Hefner comprou de um fotógrafo chamado Tom Kelly por $500. Esse Tom Kelly... $200. $500. Eita. Ele... 200. Eu também li um lugar 200, tá? Mas como eu li em mais de um lugar 500, eu fiquei com 500. Tem vários. Ainda mais 500. Cara, faz uma média aritmética aí, dá uns 300 e pouco. Tenha sido 200 ou 500, o fato é que esse cara tirou as fotos da Marilyn nua em 49. São aquelas fotos dela com o veludo vermelho atrás, são bem famosas. Aquele aspecto ainda pintado à mão, né, de foto anos 50. Ele tirou essas fotos dela em 49, pagou a ela $50 e depois vendeu pro Ele Hugh Hefner. Ele pagou 50 dólares pra tirar a foto dela pelada isso, e botar no calendário? Isso. Então, olha só, isso... veja bem, 50 dólares hoje em dia deve ser tipo 800 dólares. Então, eu fiz a correção. A inflação é de 913% de lá pra cá. Então, ela ganhou o equivalente a uns 500 dólares e o cara, quando vendeu pro Hugh Hefner, ganhou o equivalente a 4.500 dólares, quando ele vendeu em 53. Tá? Eu tirava umas fotos aí por 500 dólares. Por 500 dólares? Cara, é... facilmente. Cara, não tem seu preço. Aquele amigo nosso com 10 mil reais trocava de carro, né? Lembra daquela história. E aí, a Marilyn, quando tirou essas fotos com esse cara, ela tirou sob a condição de ele nunca revelar que era ela. As fotos eram meio pintadas, né? Então, enfim, tem sempre aquele Photoshop a mais. Em 49, ela tava começando a ser atriz, tinha acabado de parar de trabalhar em fábrica, a vida dela era uma merda. Aquele Photoshop mais... Porra, pintar na marra era Photoshop raiz, né, cara? Não tinha esse negócio de... E aí, ela lançou as fotos como... deixou lançar as fotos como Mona Monroe. Em 52, uma outra empresa lançou aquilo como calendário, sabendo que era Marilyn, mas lançando assim no mercado. Essa aí é uma mulher que talvez você pode achar que é Marilyn Monroe, quando ela estava começando a fazer sucesso. Ela estourou mesmo de sucesso em 53, justamente o ano da revista, né, com o Niagara, que é o Torrente da Paixão. Não sei se é Torrente ou Torrentes, né, o nome original do filme é Niagara, não sei porque mudaram. E nessa época, a Warner, que era a contratante dela, a Warner of Fox, falou: olha só, Marilyn, se por acaso comprovarem que essas fotos nuas que estão rolando aí de calendário e depois quando você na Playboy é você, isso vai destruir a sua carreira. Então, porra, vamos dar um jeito, vamos tentar tirar isso do mercado. E aí, o que a Marilyn fez? Ela convocou uma entrevista e falou, tipo o final do Homem de Ferro, sabe qual é? Falou: é, sou eu mesmo. Falou, ela era mesmo. Assim, isso é inclusive... Funciona a putaria, acho correto. Não, acho que não é isso, cara. Acho que isso é, inclusive, um dos motivos pelos quais essa mulher... Cara, é uma mulher espetacular, é um dos ícones... Foi um grande ícone pras mulheres na época, né? A mulher foi a Madonna antes da Madonna. É, ela morreu em 62. Tem até um episódio do Mad Men, que é quando ela morre, que as mulheres no escritório estão isoladas. Ela era realmente ídolo pra todo mundo, assim, na época. E ela peitou, falou: não, mas sou eu mesmo. Né? Falou que posou nua porque a vida dela tava uma bosta, ela tava tentando começar uma carreira nova. E foi isso. E aí o Hugh Hefner publicou essas fotos no final do ano, né, no ano em que ela estava estourando, e isso foi a primeira Playboy, vendeu 50 e poucas mil edições na época. E ele pegou ela? Cara, não sei disso não, mas... sei lá, o Hugh Hefner, não. Né? Não, mas e daí? Mas é a Marilyn Monroe, cara. A mulher... O cara foi casado com quantas mulheres? Ah, umas 80. Não, ele foi casado com 3. Ele namorou... Ele disse que ele trepou com mais de 1000. Trepou com mais de 1000. Mais de 1000. Aquele cara da... Se que... trepava com 1000. Ah, cara, não é o Gil, não. As possibilidades desse texto que tem aí. O Millôr. O Millôr tem um texto dele na... qual é o nome daquela revista da época da ditadura que o Millôr Fernandes fazia? Clarim, não, né? Eu tô com Clarim na cabeça, não sei porque é o nome. Pasquim. Pasquim, é. No Pasquim tem um texto do Millôr que era... Na época que o Pelé fez o belésimo gol, ele fez: o Pelé fez 1000, mas eu já fiz 5000. E aí ele fala: eu tô pesquisando aqui e cheguei à conclusão de que eu fiz mais de 5000. É o texto lá de 769, 70. Mas assim começa a história da Playboy nos Estados Unidos. A Playboy aqui no Brasil, ela foi lançada em 75 pela editora Abril, e na época era chamada de A Revista do Homem, e aí tinha um títulozinho pequenininho embaixo com o melhor de Playboy, porque o governo militar à época não teria deixado o nome original. Durante os 3 primeiros anos, o nome é A Revista do Homem, inclusive... Sério? O foco nem era ser uma revista de nudez feminina, a nudez feminina apenas, entre aspas, estava lá. Era uma revista cheio que era mais... era mais sobre entrevistas e sobre, né, o culto do heterossexual, o homem poderoso, né? Entrevista com Pelé. Você falou isso. A gente compra, né? Mas depois de 6 anos, o governo liberou o nome Playboy. Isso, pra isso. Galera. A número 36... Eu fui olhar agora aqui, eu fui procurar no Google A Revista do Homem. Sim. E essas capas que eu tô vendo são muito clássicas de você encontrar hoje na rua, vendendo. Os caras vendo aquelas revistas antigas pra caralho. Tu encontra... Porra, na rua onde o PH trabalhava tinha uma banca só com essas revistas, mano. Só não confunde. O seguinte, tem a revista do Homem... Trabalhava na Vila Mimosa, né, cara? Tem a revista do Homem, e da mesma época tinha uma chamada Homem Macho, e tinha uma chamada Homem e Ela. Uma coisa assim. Cara, que nome escroto, né? Homem e Ela. Tipo, a Ela não importa, né? Você é o Homem. E... Não, e depois evoluiu pra Ele e Ela. Ele e Ela, exatamente. E aí na 36 a Playboy... Ah, mas Ele e Ela não era uma revista de sacanagem. Era sim. Era sim, cara. Era? Era. Porra, não, como ele era? Com dois L's era? Ah, eu já não lembro. Você tá loucura. Não lembro. Você está maconheiro, sai daqui. Mas assim, um último fato, né, o último factoide da Playboy no Brasil, antes da gente, enfim, começar o mesmo papo. A primeira, com o nome Playboy no Brasil, foi em 78 já, com a Luma na capa. A Luma que é a recordista de capas da Playboy brasileira. Foram cinco vezes. Sério? Penta. Pô, mas vocês lembram do leilão que teve da peça íntima da Luma de Oliveira? Que um cara que era colecionador das porras de Playboy, de peças de mulheres de Playboy. Peça íntima. É, o sutiã, sei lá, era calcinha, ó. Peça íntima foi específico. É, quando falam peça íntima é calcinha, né? Sutiã, o cara fala sutiã, né? Então era calcinha, eu acho. E aí o Ike Batista. É o Ike Batista, né? O Ike Batista foi marido dela. O Ike Batista foi lá e bancou o leilão do cara e pra comprar a calcinha de volta, o cara falou, não vou vender. E foi no Faustão, viado, discutir isso. Tem um vídeo do Faustão. É. E hoje o cara tem a calcinha da Luma ainda ou não? Porque o Ike não tem nem a Luma. O cara tem até hoje a calcinha da Luma, e foda-se. O cara não tem. O Ike não tem nem a Luma nem a Liberdade mais, né? Então acho que esse cara aí é melhor que o Ike. E papo talvez foi confiscado pela Lava Jato. Pode crer. Teria sido confiscado na Lava Jato, se tivesse sido. Mas a Luma é a recordista no Brasil. A Marilyn nos Estados Unidos saiu mais algumas vezes, né? Algumas vezes são imitadoras da Marilyn Monroe. Teve vários reprints, assim, de fotos dela nua ao longo dos anos. Mas eu acho que a recordista deve ser aquela Babi Banton, Berton, não sei. Foi namorada do Hugh Hefner. Eu não lembro mais o nome dela. Mas ela saía muito em capa. Porque o formato da Playboy americana é bem diferente da brasileira, né? Ela é mais assim. Tem 300 mil fotos lá dentro, nem sempre tem uma principal. Eu, né? Assistindo alguns programas da madrugada do Multishow, eu ficava com a impressão que a revista mais famosa nos Estados Unidos era a Penthouse. A Penthouse, mas... provavelmente por isso. Eu acho que ela era mais pesada, não era? Não. Era tipo a Sexy. Não. É tipo a Brasil. A mais pesada chama Hustler. É, tá Hustler, é isso. Ah, o do Larry Flint é Hustler, né? Exatamente. Isso, a Hustler é a mais pesada. Cara, a Hustler é ginecológica, assim. É esse nível. É. A Penthouse meio que... Eu não sei qual é o posicionamento, né, de cada uma. Talvez a Penthouse seja... O lance da Penthouse é que eles tiravam fotos dos casais se pegando, tipo, durante uma sessão de putaria. A Penthouse já era pornográfica era mesmo. Sacanagem. É verdade, é verdade. Mas a Hustler era tipo, vamos ver o seu útero, vai ser divertido. É isso. A Penthouse é essas paradas de. Se bem que ele tá muito diferente hoje dos filmes pornôs. Mas filme pornô, essa é a proposição, parceiro. Sim, o declínio dessas revistas eróticas é isso, né, cara? O acesso à pornografia. O bico, né? Você não precisa também mais. Também conhecido como a explosão do VHS. Mas exatamente. Não sei se a gente vai se adiantar nesse tema, mas vocês não acham que com o advento da internet. Vamos rapidinho. Chama o Bruninho aí. Bruninho, a gente vai rapidinho aqui, vamos levar essa discussão. Vocês não acham que antigamente a gente tinha mais erotismo nessa forma da nudez, forma das imagens, das revistas, e hoje em dia na internet você vai nos limites da curiosidade do ser humano pra ver sexos com macacos? Verdade, você tinha 13 anos. É uma questão de que agora você pode, né? Antigamente era mais romantizado a putaria. Você tinha 13 anos, aí você pensava assim, cara, porra, a primeira vez que tu tá vendo mulher pelada ali, vai ver na revista, tem aquela coisa toda da descoberta. Porra, hoje tu já é macaco velho, né, cara? Isso. Sim. Hoje já viu de tudo, cara. Tem mistério. Tem um episódio do South Park que é genial, que é o episódio que acaba a internet fica limitada. Esse e o pai do Stan, ele começa a ter muito problema em conseguir se masturbar ou transar com a mulher. Porque ele só consegue se excitar com pornô de nicho. Tipo, anões brasileiros fazendo sexo. Coisa desse tem, tipo. Tem um brasileirinho sobre isso. Que é o Anão do Pânico. Tem. O Anão do Pânico. Com o Tevez, isso. Cara, sabe o nome, mano? Ah, não, porque ele imitava o Tevez, então tá tudo bem. Não, amigo, eu acho que os limites da putaria foram alcançados em diversos momentos. Mas eu lembro de um momento muito específico em que o Killer Azuis apresentou pra gente o fatídico vídeo do sexo de pterodátilo. Sexo de pterodátilo. Eu não vi isso. Grande clássico. Foi muito bom aquilo. Foi muito, muito bom aquilo. Todo mundo na sala vendo sexo de pterodátilo. Isso, todo mundo juntinho, né? A roda onanista, né? Vocês não estão entendendo. Vocês estão entendendo. Você quer um pornô de nicho? Você quer um pornô de nicho? É sexo de pterodátilo. É um nicho paleozoico, inclusive, né? Mistura bem, né? Ah, mistura, isso é ótimo. Bem reptiliano. Porque, bom, eles estão comendo duas mulheres das cavernas, né? Tipo, pensa na Ayla do Chrono Trigger. Não quero mais falar disso. Mas olha só, essas revistas, essas publicações, elas conviveram bem com o VHS, cara. Não foi o VHS que... Porque assim, você ter um VHS... Não, o VHS não matou a Playboy. Claro, é. O que matou a Playboy foi a internet. O que a explosão do VHS foi o que fez bombar o pornô, assim. Ah, ok. Porque assim, quantos VHS pornô você tinha em casa, senhor da eternidade? Nenhum. Cara, eu tinha um chamado A Pantera do Prazer. E ele era sabido que estava lá em casa. Era sabido que estava lá em casa. Que um belo dia, o pai da minha irmã, né, que na época era casado com minha mãe, ele apareceu com a fita lá, deixou lá no meio das fitas e falou: ó, tem essa fita aí, brother. Ele apenas deixou lá e falou: ó, tem essa fita aí. Cara, eu queria muito descobrir o nome da atriz dessa parada, dessa Pantera do Brasil. Mas assim, é brasileiro? Não. Pô, com esse nome, claro que não. É daqueles pornô legendados, sabe qual é? Ih, caralho. Com várias, múltiplas cenas. E aí, e lá no condomínio onde eu morava, já contei isso pra vocês, né? Tinha a lenda da fita de Dragon Ball Z, que era uma fita que um amigo meu, não vou citar o nome dele aqui, porque agora ele é das Forças Armadas, mas um amigo meu gravou uma porrada de filme pornô no, sei lá, Sexy Hot, e aí escreveu no label da fita, né, no rótulo, Dragon Ball Z, e ia passando. Clássico. De todo episódio mundo, de hoje, vou te comer. É, vou te comer. Que é o pariu. Esse é de fato um episódio. Eu nunca contei aqui no podcast sobre a fita do Johnny Bravo. A fita do Johnny Bravo, não. É sério que eu nunca contei? Eu não lembro. Aparentemente, não. Caralho, eu fazia exatamente a mesma coisa. Eu claramente já ia ter pedido pro Ricardo Juarez levar um áudio sobre isso. Aí, pelo amor de Deus. Você, garoto. Escuta, eu era um jovem afoito. Ah, imagina. Gravar momentos interessantes da televisão em uma VHS que eu gravei em cima de uma outra fita que eu gravava desenho, chamada Johnny Bravo. E eu achei o nome muito irônico. E resolvi deixar. Acontece, cara, que passando o tempo, a fita foi ficando lá e de vez em quando eu tirava, viu um Johnny Bravo, guardava, beleza. Sim. A história. Bem, pra quem não sabe, minha mãe é repórter. E como uma boa repórter, ela precisava gravar as matérias dela pra fazer o portfólio. E outro detalhe, sua mãe, além de tudo, é repórter investigativa. Então, você achou que ia esconder alguma coisa dela, né? Mas enfim. Ela foi lá no meu quarto e falou: pô, tô precisando de uma fita, deixa eu pegar uma coisa aqui. Johnny Bravo, meu filho nem assiste mais isso. Deixa eu ver. Só tá vem nada aquelas porra japonesa agora. Não acredito. Vocês têm que ouvir ela contando essa história. Ela fala que ela ficou 2 minutos olhando uma trepação na televisão. Que é mais tempo do que você viu, tá, média, assistindo, né? Ela ficou 2 minutos vendo, viu mais do que você jamais viu, inclusive, né, da fita, né? Caralho, como isso é possível? Me leva a um momento mais anterior, que foi a primeira vez que eu vi um filme pornô, que eu tava na casa de um amigo meu, eu devia ter uns 8, 9 anos. Aí a gente achou um filme pornô do pai do moleque, a gente falou: caralho, filme pornô, caralho, como é que deve ser essa porra aqui, vamos ver. Ninguém sabia nem como é que era sexo. Exatamente, você tem isso? Mas com essa idade? Homem assistia filme pornô em grupo? Não, com 9 anos. Caralho! Cara, em 2 semanas, é a segunda garota que aquele dia foi a GG, falou: ué, mas homem vê pornô em grupo? Cara, mas existe uma explicação pra isso. Cara, tem que ver a cara. Tem que ver a cara da Flávia agora, que ela tá olhando pra mim e falando: sim, homem, vi pornô em grupo. Ai, cara. Ai, cara, mulher também vê em grupo. Eu não sei, Bruninho, 1 minuto e meio se mulher vem em grupo. Mas assim, olha só. Tipicamente, durante. Tô lendo a história. Eu botei a fita, a gente foi ver. E a gente ficou muito perplexo com um momento em que era uma mulher lambendo lá a outra mulher. Uhum. Em lugares interessantes. Na xereca, e, pronto. E a mulher falar pra outra: goza, goza. Aí a outra fala: eu vou gozar, eu vou gozar. E eu pensava: gozar o quê? Da cara da outra? Elas gozam. Mas a criança. Faz cosquinha. É tipo isso. Inocente. Aí eu pensei em fazer cosquinha. Faz cosquinha, tipo isso, faz sentido. Cara, às vezes pode ser que faça, né? É, pode fazer uma cosquinha no útero, né? É. Ah, que parada. Não, o detalhe, cara, é que essa fita, o Dragon Ball Z, né, lá do Pombal, como eu tinha realmente o desenho Dragon Ball gravado, tinha horas que eu achava que a fita era minha, tá ligado? Ou então o nego falava assim: ah, não, o Barreira tem Dragon Ball. Aí ele: qual é a Barreira? Me arruma um Dragon Ball aí, mano. Eu falei: cara, não é o Dragon Ball que tá pensando. Não é o Dragon Ball que vocês conhecem. É do fulano, não é o meu. Mas assim, eu e o... Eu e o João lá, a gente uma vez gravou e fez várias cópias, né, de uma fita que o João gravou na casa do pai dele, em Ramos, lendária casa do pai Ramos, que tinha todos os canais pornô por causa do avô dele, que, né, devia ter uma vida bem... Enfim. E aí ele deixou 6 horas de fita gravando, e aí dali que sai o clássico Car Wash Angels, que é o... Cara, eu acho que é o filme pornô definitivo da minha galera lá. Que todo mundo viu, todo mundo sabe, que é a história de um cara que apareceu numa escola que só tinha mulheres, uma escola assim de jovens adultas, e ele era o sem nome, porque ele não lembrava o nome dele. As mulheres estudavam meio período e no outro meio período trabalhavam num lava-jato anexo à escola. Caraca. E a história é de como o sem nome chegou lá, sem memória, comeu todo mundo e no final lembrou o nome dele e descobriu que o amor da vida dele era a Mary fulana. Tinha 18 mulheres no filme. E aí tem uma cena antológica que tá no dormitório, então uma porrada de cama, e aí o sem nome vai, transa com uma por uma. Enquanto isso, as outras 17 ficam gritando: vai sem nome, vai sem nome, vai sem nome. Puta que é, ô pariu. É de 96. Eu baixei esse filme em torrent, cara, em algum HD, cara. Esse filme é sensacional, cara. Mas é, cara, tem o lendário tem um filme também, Minfetas da Estrada. Que isso é muito famoso. Minfetas da Estrada. É o que as mulheres lá, tipo, o cara era um policial que matou o marido delas, e aí elas prenderam o policial e ficavam fazendo striptease na frente dele. Não lembro, do Diabo Boy. Muito sommelier de pornô, cara, esse Bruno Baeri. Sommelier isso, né? É uma mão peluda. Sommelier de putaria. Playboy? Playboy, voltando. Playboy. Não, só terminar o filme. Tinha um filme que passava. Ih, vai porra. Terminar o quê? Terminar, cara, calma. Só pra terminar, 1 minuto e meio aí, bota aí. É, 1 minuto e meio. É, não, é rapidinho. Fala logo, meu Deus, cara, do céu. E a primeira vez minha mãe alugou esse filme lá, botou pra eu e meu pai vermos com ela achando que ia ser um filme de romance, assim, era uma coisa mais família. Ah, cara. A gente acabou descobrindo no meio do filme, eu fui mandado pro meu quarto, assim, vai pro seu quarto. Mas hoje, mãe, hoje em dia isso se chama ver Game of Thrones em família, né? Basicamente isso. Era Lua de Fel o nome do filme. Lua de Fel. Ah, é. Tá, eu conheço esse. Esse aí é demais na locadora. É nível Calígula? É. Entendi. Tinha uma cena antológica desse filme, que é quando o cara e a mulher estavam tomando café da manhã, ela abre a camisa, joga leite nos peitos e o cara pula em cima. Tipo, isso daí ficou uma imagem marcada no meu imaginário, tipo que isso. Até hoje é fantástico. É fantástico. Aliás, época de locadora, tipo, casais sempre alugavam esse, Perdas e Danos e o Calígula, que era meio... A Calígula eu comprei por R$12, cara. Pagou caro ainda. Não, isso me lembra uma história na escola que a professora de história foi passar Em Nome da Rosa pra gente. E no meio do filme tem Rosa. Em Nome da Rosa, é com o Sean Connery. Que não tem nada. Não, é O Nome da Rosa. Ah, O Nome da Rosa? É. Então. É um clássico. E no meio do filme você tem uma cena de putaria, né? Só que ela não sabia disso, ela não lembrava disso. Ah, mas acho que filme pilona, vai. É, o que aconteceu na minha turma foi com o... É bem soft core. Na minha turma foi o Segundo das Intenções. Passar pra criança de... Não, passar pra criança de... Na quinta série é foda, né? É, na quinta série é foda, porra. Quinta série então, pode passar nesse filme. Eu vi esse filme na escola também. É. E eu lembro que quando eu vi na escola eu falei: viado, tô vendo putaria na escola. É. Não, mas voltando pro assunto original, né? Que já mudou completamente, né? É o melhor estilo, né? BFS, né? Senão não vale. A parada da Playboy, cara, cara, aqui no Brasil, talvez em outros lugares do mundo, né? Mas isso ela contribuiu, né, pra uma perpetuação do patriarcado, né, de modo que a Playboy era aquela parada que ou você comprava escondido, né? Ou seu tio te arrumava, né, pra formar o homem em você, né? Sem ter que te levar no puteiro, que tivesse mais caro. Ou então tinha casa assim de pai que assinava em casa pro filho ter, e achava maneiro, o filho ficava lá folheando a revista de mulher pelada, mas assim, não, mas ó, não folheia isso na frente da sua mãe nem da sua irmã, não, né? Aí, caralho, aí não, é muito isso. Aí não pode, porque, né? Eu achei isso do meu pai debaixo da cama. E eu fui mostrar pra minha mãe, não tinha entendido direito. Caralho, que cagueta. Que tem tanta gente pelada aqui, mãe, que revista são essas? Caguetou, parceiro. Caguetou, cara. Caguetou, pai. Que vacilo. E é muito tipo aquela cena dos... Porque eu lembro muito dos pais fazendo, não necessariamente assinando a Playboy, mas aí comprava a Playboy, deixava no canto, e quando mostrava pro filho, meio que fazia uma vista grossa. E não vi que o meu filho pegou aquela Playboy ali e levou embora. É isso. Me lembrou uma cena de Chaves que ele fala que encontrou umas revistas com umas senhoras sem isso, roupa na, senhora no sem seu roupa. Madruga. É isso. Qual foi a primeira Playboy de vocês? Quando vocês compraram? Peraí, a piada do Chaves é: eu encontrei uma revista de umas senhoras, elas deviam ser bem pobres, porque elas estavam sem roupa. Elas não tinham nem roupa, senhor Madruga. E ele fala, tipo, na frente da Dona Clotilde, né? Ou da Dona Florinda, sei lá, é uma parada dessa. Assim. Não, na verdade, a piada é assim: o Chaves falou que gostaria de ter 1 milhão de cruzeiros, que ele compraria roupa pro seu Madruga. E para as senhoras das revistas que ele costuma ler. Isso. Cara, mas a pergunta do Baeri, da primeira Playboy. Cara, a primeira Playboy que eu vi. Olha aí a parada do patriarcado. Não, no meu café da Carla Pérez, minha mãe comprou para mim. E era uma revista Pôster. 96 pra 97, meio que no verão, assim, era aquelas edições especiais. A gente tava lá em Recife. E aí tem uma foto. Cara, eu tenho que achar da foto. Cara, eu era muito gordo criança, né? Eu, assim, hoje eu sou obeso. Eu criança, eu era obeso mórbido. Quem já viu foto minha aí, criança. Pneu da. O boneco da Michelin. E aí sou eu, com uma camisa regata, moreno, preto pra caralho de sol, com o boné do Mighty Ducks de Anaheim, time de rock, que era do meu primo, sentado no sofá, com a revista meio aberta e uma mão na cintura, e o meu primo Felipe, Pita, com uma camisa do Corinthians, meio que do lado, meio que olhando pro lado, assim, tipo, meu primo de 11 anos aí tá descobrindo aí que existe mulher pelada, tem essa foto. E foi essa Playboy, uma revista pôster da Carla Pérez. A que eu comprei com o meu próprio dinheiro, a única que eu comprei com o meu próprio dinheiro na banca foi a da Ellen Roche. E a da Feiticeira eu comprei de um moleque lá que ele queria R$2, devia ser, sei lá, pra fumar maconha. Aí eu comprei a Feiticeira 1, que é a mais vendida, né, de todos os tempos. Aqui no Brasil. Cara, a da Adriana Galisteu, eu lembro que eu era moleque só em 94. Eu tava na segunda série do ensino fundamental. 95, é 95 a Galisteu. Você então, tava no. Tava na terceira série. Não, você tava na quarta série. Não tava, não, cara. Você tava. Pô, cara, tu é um ano mais velho que eu, brother. Se eu tava na terceira série, eu tava na quarta. Não, mas ele repetiu na sexta série, pô. Eu faço aniversário em julho. Peraí. Não, é sexta série 98. Não, tudo bem, desculpa. Vai lá. Segue o jogo. Vamos lá, segue. Eu, entre aspas, roubei do meu padrasto. E eu lembro que eu desci pro play e fui ver escondido. Eu não sabia. Eu tava anos de descobrir o que era masturbação ainda, ou qualquer coisa. Eu só fiquei olhando pra foto da mulher e falando: caralho, mulher! Mas ele soube? Seu padrasto soube? Ele sabia do momento que eu peguei, com certeza. Vocês já tiveram essas paradas assim, sei lá, de família, ficar uma situação meio sem graça? Você tá com a sua mãe e fala: porra, mãe, já viu essa Playboy aqui? Sinistro. Assim, eu tinha... Termina aí. Não, porque quando a minha mãe... Eu fui falar pra minha mãe das revistas, ela foi, falou com meu pai e mandou meu pai conversar comigo. Aí o meu pai me chamou pra explicar o que eram aquelas revistas e que, ó, minha filha, é um negócio que homem compra de vez em quando pra fazer piada e porque as matérias são muito boas. Pra fazer piada. É não, tipo isso, só, cara. A parada das matérias faz sentido, porque uma das entrevistas do Fernando Henrique. Claro, vai, faz muito sentido. Ah, não, olha só. Era o cara que compra a Playboy pra ler as matérias da revista. Isso, eu queria ler 20 perguntas. Olha só, as matérias da Playboy são muito maneiras, mas eu só comecei a ler as matérias da Playboy quando o meu barbeiro jogava no meu colo a Playboy antes de cortar meu cabelo. Isso aí, você ficava tipo meio encabulado. Eu começava a ver mulher pelada, o cara cortando meu cabelo, um monte de tinha volta, eu falava, porra. É porque, tipo, é meio awkward mesmo quando tem alguém do seu lado e você tá olhando foto de mulher pelada ou qualquer coisa pornográfica. E quando você tem mais do que, sei lá, 14 anos, né? Porque quando você tem menos, você tá com todo mundo da escola olhando, caralho, olha isso aqui. Tem uns caras que. Mas aí você tá só pela onda, você não tá, tipo, olhando na moral pra parada, você não tá, tipo, excitado com a parada. É, os caras que eu vejo no metrô não ligam muito, não. Tá vendo lá os pornozão no metrô, no zap zap, tranquilão, assim. Timidão, gente. Caralho, outro dia eu tô em pé no ônibus, tem um maluco vendo um rentaizão no celular. Que caralho, isso aí é otaku. Sem da fucks. Otaku. Cara, sujo, né? Eu tava com sujo fingindo. Já vi um maluco no trabalho uma vez vendo hentai também. É, no banheiro, né? No trabalho pra... ele tem que ser punido. Só pra fechar essa questão aí que a Ju falou da família e tal. Eu tinha muita Playboy. Ainda tenho. Essas Playboys, tem algumas que resistiram à passagem do tempo e das mãos. Uhum. Mas. E das mãos. Porque eu acabo em Resende e dava nisso. É porque eu tô com medo de uso. O Aero outro dia trouxe aqui em casa um álbum de figurinhas, estava colado uma coisa na outra. Imagina os Playboys dele. Caralho! Era do PlayStation, é. Uhum, foi o álbum que eu comprei sobressalente. Mas enfim, aí o pessoal juntava muito lá em casa e a gente não fazia nada de tarde. Era tudo. Ou jogava RPG. Né? Ou RPG ou campeonato de punhetas. Ficava de onda lá. Clube da punheta. Mas geralmente era quando tinha um trabalho do colégio, o pessoal juntava lá em casa e o pessoal pegou um dia lá, vamos ficar vendo Playboy aqui. Foi o dia que eu saí pra comprar gasolina pro trabalho que a gente tava fazendo, que tinha que tirar. Caralho, gasolina é um código novo agora? Aí, pô, eu sempre quis, pô, ficar saindo de casa, não queria fazer as merda lá na rua. Eu falei, galera, fica aí em casa aí que eu vou com o pessoal lá comprar a gasolina. Cara, eu não esperava que meu pai chegasse cedo em casa. A galera, tava todo mundo vendo Playboy, assim, todo mundo se amarradão lá. Meu pai chegou cedo, 4 horas da tarde, não era o horário dele chegar. Bando de homem, chegou lá em casa, porra, todos os meus amigos lá vendo os Playboy, assim, nego começou a jogar Playboy. Sei lá, porra, eu não tava em casa, o pessoal me contou isso depois. Meu pai me deu um esporro. Não, porque você não pode deixar sua casa sozinha, que eu não sei o quê. Mas, pai, meus amigos também são seus amigos, mas não é você, que eu não sei o quê. Tomei que esporro todo. Porra, Bruno, vem pra trazer uma menina, Bruno. E aí, porra, Bruno. Caralho, você me lembrou? Me lembrou da época que poucos aqui viveram, que você fazia apresentação na escola, na cartolina, e tinha que cortar palavras de revista e imagens, etc, pra mostrar. Nojento isso, cara. Eu cortei palavras da Playboy uma vez, meu pai ficou meio puto, mas ele não sabia como explicar porque ele tava tão puto. Porra, lava a bunda filhote, não sei o que. Cara, meu irmão, te falar um negócio. Pra mim foi diferente porque meu pai não tem noção. Caralho. Meu pai é retardado. O pai do Tiger é retardado, brother. Mulher pelada que meu pai me deu. Hustler. Óbvio. Caralho. Já deu extremo logo. E Hustler que vinha com filme. É, o pai do Tiger é uma revolução, cara. Era VHSzão. Isso, é. Betamax. Tipo, depois de dar isso... Não, Betamax ainda não. Ainda não. Vem com isso. É que sacanagem. Betamax. Não, a gente não tem Betamax, pô. A gente foi ter vídeo final dos anos 90. Não, final dos anos 90 é... Meio tudo bem, enfim, tudo bem. Aí depois, essa Hustler que já foi, tipo, aquele abridor de porta equivalente a um chute no peito, o que que o velho fez? Ele começou a me dar aquelas revistas menorzinhas, aquelas que eram tipo as fotos na tela. Essa aí que é suja mesmo. É, não, era mega suja. Eu ficava olhando aquilo sem ter... Caralho, é assim? Parecia... meu pai... Só que como tudo na minha infância, eu pensava em grana. Eu sempre pensei em grana. Eu só penso em grana. Eu sou mercenário do caralho. O que eu fazia? Eu sabia que os outros filhos das outras pessoas não tinham acesso seu pai. Quer dizer, alguns até eram filhos do seu pai, talvez, né? Pelo que você conta, mas não sabiam. Caralho. Ainda não sabemos, o velho não fazia. Aí o que acontecia? Eu alugava as revistas. E eu enchi Jesus o cu de dinheiro nessa época, puta merda. É, enchi o cu de dinheiro, você juntou 5 reais ao todo. Aluca. Quer dizer, na época era um conto de réis, né? Cara, tipo, eu alugava caro a parada e tinha saída. Eu assustava porque eu pedi um preço alto. A primeira vez foi assim, pô, cara, eu te dou um dinheiro pra você me deixar ver isso aí. Eu não, não posso. Ou seja, basicamente você era um gangster. É isso, é isso. Não, não posso. Seca. Me deu isso aqui, pô. Vai ser meio zoado com ele. Não, isso é droguinha. Essa grana aí, jogava, tipo, ainda não era real, claro, mas era o que é cruzado novo. De real. Já chegou algum garoto da vizinhança bateu na sua porta e falou, cara, eu só preciso ver só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho, cara. Hoje, mas eu pago mais. Só um pouquinho, cara. Aí eu negava, não, porra, nem te conheço. Não, mas os caras falaram que você tem... Porra, se mandei. Falaram que a sua da boa, cara. Caralho, boca de sacanagem, mano. Cara, essas revistinhas assim, esse meu amigo meu, o João, uma vez ele achou um carregamento, um lote, né, que ia ser jogado fora numa banca, de novo, perto da casa do pai dele, em Ramos. E aí ele levou, cara, lá pra Caxias, um chumaço disso. Eram várias. E aí ele... Tinha mais de 100, cara, mais de 100. E aí ele passou uma pra cada um lá dos nossos amigos. E aí sobrou ainda umas 40. Ele falou, moleque, amanhã eu vou chegar cedo na escola e vou colocar isso nas carteiras... Uma por uma. Ah, ele fez, cara. Galera, eu tô pra ter aula e cada última revistinha bordou de um real em cima da mesa. Aquelas histórias em quadrinhos que tinha? Não, era de foto. É, sim, mas de foto. Eu tenho essa revista ainda e eu tenho ela escaneada. Eu vou procurar pra vocês. Era o nome do casal era Graziella e Marco, dos personagens, né, claro. O Marco era um cara que tava viajando, não falava o idioma da Graziella e ele tava lá a negócios com o marido da Graziella. E aí a Graziella viu o Marco, não resistiu. E embora eles não falassem o mesmo idioma, eles se comunicaram com seus corpos. Essa é a história da revista. Cara, isso me lembra que eu abri uma história em quadrinho aleatória de pornografia e tá aqui uma frase que eu quero eternizar. Tá na cara que você é clitoriana, pois você usa o indicador. Obrigado. Nossa senhora. É, essas revistinhas aí eu cheguei a ver novo também, porque o filho do meu avô, que não é meu avô biológico, né? É a marido da minha avó, ele tinha embaixo da cama, né? E aí ele quando tava começando a gostar de gibi e tal, ele falou, não, embaixo da minha cama ele tem um monte de gibi, só tu pegar lá e ver. Só que, né, além de gibi tinha outras coisas, né? É um balão de ambulância. Eu já li esse gibi do Carlos Zéfiro lá. Eu já li esse gibi do Super-Homem aqui. Deixa eu ver esse outro aqui, pra ver que porra é essa aqui. Eita, mano, que história preto e branco, esquisita. O cara tá pelado com a mulher aqui pelada, porra. Caraca, eu lembrei de uma história muito explanation do Mesh Splinter. Explana, aquele tá de madrugada lá, ele não pode nem se defender agora. Sim. Ele nunca vai saber que a gente falou isso. Isso, ele não ouve? Ótimo. Não ouve. A gente tava caralho. Na casa do Comandante Cobra. Ih, caralho. Foi tava casa lá jogando foda, Marvel vs Capcom, depois jogando um RPGzinho e tal. Esquitinho. A mulher foi tomar banho. Beleza. Foi tomar banho e tal, pães, saiu do banho lá, tava jogando. Aí, pô... Comandante Cobra foi pro banheiro dele dar uma cagada. Quando ele entrou pra dar uma cagada, ele, em 10 segundos, ele saiu e falou: quem foi que deixou essa revista em quadrinhos de putaria no banheiro? Aí o mestre Splinter mandou quem normal. Quem será, cara? Minha. Deixa eu guardar. Obrigado. Ninguém viu, eu acho. Ninguém viu. É normal, normal. Somos jovens. Somos jovens que estão descobrindo seus corpos, não é mesmo? É normal, a reação normal. A minha primeira foi, eu tinha 7 anos, não sei porque eu inventei de pedir pro meu pai comprar uma Playboy pra mim, e meu pai também no seu auge de irresponsabilidade ou responsabilidade, vai se lá saber, me trouxe Maria Padilha, março de 93. Maria Padilha, cara! Caramba! Maria Padilha, e eu vi aquilo e ficava assim, uau! Mulher, né? Porra, o mecanismo estava lá, mas não estava pronto. Que novela ela estava fazendo na época, o povo achar gostosa. Vocês têm uma memória pra data de jogo de futebol e revista pornô que é bizarra, só queria falar isso. Não, mas olha só, essa revista foi bacana. Formativa. Foi a primeira vez que eu vi uma mulher com cabelo curto raspado, que era a mãe da Bárbara Evans, a Monique Evans, com tatuagem lá perto da precheca. E hoje, tipo, hoje, né? Alguns anos atrás, eu comprei a Playboy da filha dela. É aquela coisa assim, tipo, você se masturbou pra mãe e pra filha. É um amor em família. Aliás, a Bárbara Evans, a Bárbara Evans, quando estava Playboy, tava muito mais bonita do que hoje em dia, cara. Alguém falou pra aquela mulher que ela é gorda, que ela era gorda, e ela ficou acreditou. Magra pra caralho. E aí ela tá. É, continua muito bonita, né? Ela é. Muito bonito. Mas, assim, a genética é muito bonita. Nenhuma necessidade de perder aquele peso que ela perdeu, cara. Pô, mas ela namorou o guerreiro. Puta que pariu. Caralho. Pois é. Que lixo. Aliás, na Batalha das Modelos, ela ganha da Luísa Brunet, que a filha da Brunet é meio zoada. A Yasmin, né? É. É, eu não sei do que vocês estão falando. Essa mulher é muito sinistra. Tô não, vendo aqui. Você tá vendo a Playboy ou tá vendo ela hoje em dia? Bárbara Evans 2017. É foto na praia. Sim, não, ela continua linda. Eu tô falando o seguinte, ela... Mas ela era bem melhor antes. Não, ela era mais encorpada. Assim, eu achava ela mais bonita antes. Não tô falando que ela... Eu acho ela menos bonita agora. Ela preenche um outro tipo de beleza, que é aquela beleza magra. Ela tinha aquela beleza que o termo que o pessoal usa, né? Desculpa a falta de um melhor. Mignon, que ela era cheinha, né? Aquela carnuda. Ela era mais encorpada, né? Ela era nice, parceiro. Carne pra pegar é o correto. É, e aí alguém falou pra ela que ela, sei lá, justo. Ela é gorda. Justo. Ela era gorda. Ai, você é gorda. Vocês me dão licença, eu vou ali pegar a última Playboy que eu comprei, que foi a da Liv Stefan. Vai lá, em um minuto e meio você volta. Em um minuto e meio ele tá voltando. De poder fazer a comparação do como a Playboy mudou, né, depois daquele aquela mudança reboot, editorial dela. Vou voltar aí. Cara, meu... chegou a cair... Na época que a Playboy disse que não ia publicar no date, tipo... Fala de novo, Ju, que não deu pra ouvir, não. Você está muito longe. Foi tipo um ano sem publicar no date. Isso. Nos Estados Unidos, pelo menos. Ah, nos Estados Unidos? Não, aqui a mudança editorial foi a seguinte, né, em novembro de 2015, a Abril, uma grande mudança editorial na Abril, né, começou a cancelar vários títulos, cancelou a Men's Health. Eu era assinante da Men's Health ainda nessa época, não sei pra quê, que eu já era gordo, mas e cancelou a Playboy, cancelou a Nova, na verdade acho que a Nova só virou Cosmopolitan logo de uma vez, né, pararam de fingir que era outra revista, e parado assim, e a Playboy foi nesse meio, né, a Playboy tava vendendo já bem pouco, se você pega a lista das Playboys menos vendidas, elas são, acho que quase todas de 2012 ou 2013 pra cá, então realmente, assim, era uma época em que a Playboy tava vendendo 120 mil exemplares. Se você comparar, claro, né, a mais vendida vendeu 1, as duas primeiras, né, 20 mil de diferença só. Venderam 1 milhão e 200 mil. E o pior é que as mulheres estão começando a cobrar muito mais caro, né? Virou um loop de Playboy de ex-BBB e foda-se. É isso. E tinha menina que já tinha saído pela quarta, quinta vez na Playboy. Ah, também, sim. Porra. Sim, isso é... Quem fazia rotação disso. Era sexy. A Playboy fazer rotação era sinal de perigo. Ah, porra, mas porra, por exemplo, não. A Sheila Carvalho já saiu umas 3 ou 4 vezes já, por exemplo. Por aí. A Sheila Carvalho saiu... É a Sheila Carvalho, vamos com calma. A Sheila Carvalho acho que saiu duas vezes sozinha e uma com a outra Sheila. Que é uma das mais vendidas como também, eu disse, eu acho que uma das minhas Playboys preferidas é aquela que tem a Sheila loira e a Sheila morena. Essa é a quarta ou quinta mais... É a quinta mais vendida. O top 10, eu pesquisei algumas fontes, né? E tem uma disputa sobre o décimo lugar ser ou a Maitê Proença ou a Sheila Mello 1, a primeira Sheila Mello. Qual das vezes da Maitê Proença? A Maitê Proença, aquela mais clássica, que é 96, sei lá. Essa aí, tá? Então, décimo. Mas calma, isso é critério subjetivo ou objetivo? É tipo número de vendas? Não, é número de vendas. É que tem lugar que disputa. Fala, essa aqui vendeu um pouco a mais. Porque, por exemplo, as duas primeiras são a Feiticeira 1 e a Tiazinha 1. E a diferença de vendas de uma pra outra é 20 mil exemplares. A Feiticeira vendeu 20 mil exemplares a mais que a Tiazinha. Feiticeira 1 é antes do processo de ciborgização, né? É de 99. É durante. Né? A versão cyborg já era a terceira dela, eu acho. É, que é com o Belfort e tudo, tem o Belfort. É, que eu gosto de chamar essa de a traição. Essa é totalmente desnecessária, essa aí. Aí a décima seria a Sheila Mello ou Maitê Proença. Na minha cronologia, eu vou querer que seja a Sheila Mello, tá? Em nono, Carla Pérez, a primeira vez. Depois, em oitavo, a Feiticeira 2000, que é como Joana Prado, já é a segunda ensaio da Feiticeira. Em sétimo, aquela que ela aparece sem véu na capa, né? Em sétimo, é a Suzana Alves, né? É a segunda ensaio da Tiazinha. também em 2000. Em sexto, é a Marisa Hort, que é de 97, que é espetacular. Marisa Hort, a Magda de Sai de Baixo Nua, né? Também no pôster. Em quinto, e ela já tava bem velha nessa. Sim, ela tava gata. Ela é peruana, cara. Sim, ela continua. Bem velha é forte, acho que ela não. Não, de fato, foi uma das melhores playboys. E... Ah, cara, ela já tava bem. Não, tipo, comparado com a idade da galera, que geralmente era menina de 20 anos, 20 e poucos anos, ela era bem mais velha. Geral, mais madura. Peraí, pra quem que perdi o Marisa Hort. Marisa Hort, sensacional, cara. Então, eu lembro muito, Marisa Hort, dessa época da Playboy, foi o auge do Sai de Baixo. E o programa Sai de Baixo, ela era. O personagem dela era como se fosse a gostosona do Arouço. Ela era a burra gostosa. E burra. Canguru perneta, essas porras todas. E eles sexualizaram demais o personagem e a atriz. Então, quando eu peguei a Playboy, eu fico com a puta expectativa do cara. Falei, caralho, eu vou ver a mulher mais gostosa do mundo. E eu lembro que as expectativas não foram alcançadas. Então, eu lembro sempre dessa Playboy como tipo. Depende da expectativa, né? Cara, comigo foi o contrário. Eu sempre achei ele era meio feia e escrota. E quando eu fui ver ela pelada, eu achei top. Ô Ninja, a Marisa Hort foi também, apreciada, né? Como um vinho, né? Ou um uísque. Quanto mais você envelhece, melhor fica. Então pede pra Suzana Vieira tirar pra fazer Playboy aí, pô. Não. Você não pegou o espírito da coisa, Goku. Você só aprecia melhor conforme você fica velho. Nenhum moleque de 13 anos gosta de tomar um uísque. Caraca, gostei da analogia, bae. Você gostou da analogia porque você gosta de uísque. É isso. Não, mas olha só, o pessoal, enfim, a Marisa Hort realmente tava. Se você pegar as 10 primeiras, né? As únicas que fogem de um padrão que é o evolutivo anos 90 pra cá, do padrão de gostosa aqui no Brasil, são a Maitê Proença, se for considerado, a Marisa Hort e a Galisteu. Porque as outras são... Vai muito pior que isso, cara. Você tem duas playboys da tiazinha, duas isso. Playboys da feiticeira, três playboys mulheres do El-chan. Não, na verdade são mais, porque tem em quinto lugar... São Sheila e Sheila. Em quarto é a Sheila Carvalho sozinha. A primeira é a Sheila Carvalho. E aí, Carla Pérez. Isso. Tem pelo menos 150 da Carla Pérez. Então, na verdade, você tem duas playboys da Sheila Carvalho, duas com a Sheila Mello, totalizando três revistas. Uma com a Carla Pérez, né? Então são quatro edições de El-chan. Pera, só tem uma da Carla Pérez? No top 10. Tem duas. No top 10 só tem uma. Quatro de Tiazinha e Feiticeira, que é tipo Messi e Cristiano Ronaldo, né? Ganhando prêmio da FIFA. São oito ao total, oito, e aí sobram a Galisteu e a Marisa Hort. A Galisteu que foi a mais vendida durante muitos anos, inclusive, né? A Galisteu, pô, mas também a Galisteu saiu em 95, cara, tinha acabado de, quer dizer, mas não tinha nem um ano da morte do Senna, cara. E ela era... Ela mostrou um negócio que o povo da Playboy não tava acostumado a ver, que era a depilação radical, né? A famosa foto dela raspando... Se depilando. Que tem remake. Que repetiu. No ensaio de 2011 ela fez a mesma foto. Assim como a Claudio Hanna fez foto repetida também, quando posou a primeira vez e a segunda, né? É, porque era pra mostrar que lá embaixo agora tava mais tranquilo, não era mais a porra da Mata Atlântica, né? A propaganda da segunda revista da Marisa Rocha, não, da Claudio Hanna, cara, é uma das paradas mais sensacionais do marketing de revista do Brasil, porque era uma tesoura, era como se fosse assim, múltiplas opções, né? Letra A, B, C, marca a resposta certa. Tinha uma tesoura, uma lâmina de barbear e tipo uma esponja de aço. E aí, logo embaixo assim, Claudio Hanna, mês que vem, de volta a Playboy. Jesus Cristo amado. Assim, meio muito de mau gosto, mas enfim, atendeu ali ao propósito, né? Considerando o que é a revista. É. Bora terminar? Peraí, deixa eu só pensar. Peraí, a gente tem que falar da Playboy nova, né? Falar da fase nova, né? Tem, não, né? Mas eu acho que tem que falar. Quando teve esse cancelamento... Quando teve esse cancelamento da Playboy, pouco tempo depois, ou cerca de um ano depois, teve um relançamento por essa PBB Entertainment, que a primeira edição é a Luna Piovani. A gente tem aqui em casa, a gente comprou na banca aqui na esquina, o Daigo tava com a gente, né? Sim. Comigo e com a Flávia. Que é uma revista assim, é praticamente uma VIP, com uma nudez que está lá, mas que não necessariamente é mostrada, não tem mais cachê, não. E agora... Oh, que isso, cara? Não, ela não necessariamente é mostrada. A Luna Piovani, por exemplo, ela posou lá meia calça arrastão, né? Não tem buceta nenhuma ali. E ela... se quiser, mostra isso, é verdade. Fala, o que você quer mostrar que você manda, mas não tem cachê. Ah, tudo a assim, Nive Stefan mostrou bem. A Nive Stefan queria se promover, no caso, né? Sim. Então, meio que virou uma revista nesse sentido. É, tá sendo utilizada. A Lona Piovani tava querendo era fazer um trollzinho, né? Caralho, a Lona Piovani, né, cara? Ela faz o que ela quiser na vida dela, ela deve ter posado nua, porque falou, vou ajudar esse cara da Playboy. Porque é a Lona Piovani, cara, por isso. E ela foi lá e fez a revista. E teve essa primeira edição. E depois teve essa da Nive Stefan, né? Começou a tentar atender alguns nichos. Começou a era youtuber posar na Playboy. É, youtuber posar na Playboy. Quer dizer, a Petra Príncipe tinha posado, né? Numa das últimas Playboys. Nas últimas da Abril. Nos últimos anos. É uma das menos vendidas da história, inclusive. Da que Petra sacanagem. Príncipe. É porque naquela época era comum já vender pouco, né? Então era fácil naquela época você entrar nas menos vendidas. É porque é foda. Também chegou uma época que todas as Playboys estavam sendo facilmente distribuídas por e-mail, site, gratuitamente. A grande destruição da Playboy não foi a pornografia e os vídeos. Até foi a porra da revista escaneada, né? É, você tinha esse misticismo em descobrir como é que é o corpo de alguém famosa, etc. O problema é que, saía a mulher da Playboy, você já tava no teu e-mail as pessoas mandando. De 2002 pra cá, ficava fácil. Você entrava lá, botava Playboy 2017, abril 2006, já tava lá. Você já via tudo. É verdade, é isso mesmo. Isso provavelmente foi uma contribuição ainda mais forte, né, pra isso. E aí, pô, pra você manter uma... como é que o público dela mudou, né, porque eu tô vendo aqui tem várias propagandas, tem uma propaganda da Acer aqui com o notebook gamer deles, tem a propaganda da Razer também, o público deles mudou, né, não é mais aquele cara que vai consumir um uísque. É, não é mais o cara do uísque. Voltou a ser é o geek, né? É o cara que... Primeiro, com o Nive Stefan, né? Consome papel ainda hoje em dia, né? Pra começar por aí. Enfim, eu não sei qual é o público da Playboy, né? Consome 2D, né? É, consome 2D. Tem 3D mapeado pra 2D. Eu acho que esse aqui é youtuber, Gus Lanzetta, foi um cara que escreveu uma reportagem sobre atletas do joystick. Ele é jornalista gamer. Ele é do... Jornalista gamer. É brother do tênis, cara. É James Gornalism, ele. E tem os ensaios aqui com mulheres que não apareceriam normalmente naquelas Playboys antigas, né? Seriam não convencionais isso. Aqui. Tem uma mulher aqui de formas voluptuosas. É, na capa continuam sendo padrão de beleza, né? O padrão de beleza as vigente. Modeletes. Até tem umas que não são modeletes, né? Mas, que não, quer dizer, tipo não são modelos. A Nive Stefan, que é uma anã do caralho? A Nive Stefan, tadinha. Ela é bem baixinha. É, tem no YouTube um vídeo lá na Brasil Game Camp que eu fui fazer o negócio lá com o Totoro, que tem eu do lado da Nive Stefan. Você vai ver que ela tem, sei lá... Tipo, ela deve ter 1,50 e pouco. É, ela tem uma régua menos de altura que eu de salto. Ela realmente tem uma estatura baixa. A revista não mostra isso, né? Na revista não consegue ver isso, mulher 1,5 metro. Não, a princípio não. Cara, aquela própria Carol Dias também é baixinha, cara. Ela tem 1,61 no máximo. Mas ela parece que ela é grande pra caralho, entendeu? É o mal dela que é grande. Ah, esse ensaio aqui, acho que é da Ju Romano, que parece que é uma blogueira dos principais ícones plus size do Brasil. Até que tem umas fotos sensuais aqui, não é nudez. Sensual, tem uma reportagenzinha aqui com ela, aqui falando de várias coisas, e mudou o que a Playboy mostra, assim. Ela tá mais diversificada. Não sei se ainda existe, né? É um outro estilo. Aqui é de a Flávia deu até ainda sai. Um dia desse eu vi na banca. No Barbeiro, eu já li muita matéria de videogame na Playboy. A Flávia falou um factoide aqui que a Luna Piovani, quando saiu nessa Playboy nova, né, ela tava amamentando os filhos gêmeos dela, que estavam com menos de um ano. Então, essa parada, né? Tem a vontade dela de mostrar o corpo dela logo depois da gravidez e tudo mais, né? É o clássico, eu parei, matou. Nice, se liga. É até uma ferramenta, assim, dado que a Luna Piovani, e pelo que eu vejo, a Flávia segue a Luna Piovani no Instagram, né? E ela. A Luna Piovani é desbocada pra caralho. Eu não duvido que ela tenha usado, inclusive, até como uma forma de empoderamento, né? De. Não de se gabar, assim, pra falar, olha como eu tô gostosa, mas assim, olha como eu tive filhos e não importa como meu corpo está. Eu tô aqui mostrando um pedaço pra vocês e foda-se. Pô, tu quer uma desbocada pra caralho? Tem a... Ela foi roteirista de vários programas da Globo. Fernanda Young, essa mesma. Foi a mulher que me ensinou o que é cunilingus, cara. Eu tive que recorrer ao dicionário. Famoso culíngua. É, foi. A cena da Fernanda Young é triste. Mas sim, enfim. É, qual o problema dela? Ah, eu não gosto. Quem gostar, goste. É, só um último factual. Posou pra Playboy também, não posou foi? Pra Playboy, pô. Posou. Eu não gosto. Mas o que eu vi foi uma reportagem com ela na Playboy. Ah, entendi. Aí você descobre. Tipo, Marina Lima foi mais legal. E aquilo Lima, também. Legal. Marina Lima foi logo depois do problema com o vocal dela, não foi? Marina Lima é tipo uma G Magazine que são uma Playboy, né? Porque é mulher, né, que saiu. É como se hoje aquela cara, vai se enrolar muito. Aquela nisso, Ana Carolina cara. Saísse da Playboy, né, cara? Porque não é o um público masculino heterossexual, né? Ah, revista, que isso, né? Cara? Ah, cara, sim, pode apreciar. Independente não, sim, da. Sim, não. Peraí, tu acha que a G Magazine do Túlio era pra mulher comprar, né? Essa letra G é por acaso, né? Girl. Isso, é de girl. Quando era criança, eu achava que era isso mesmo. É de girl esse G, né? Com certeza. É de girl, esse. Você oferecia a G Magazine também, na droguinha aqui dos anos 90, pros amigos? Olha isso. Só do cara, era tudo só do vampeta. Só do vampeta. Dava um molequinho parar no ponto de ônibus, esperando pra escola, de repente chegava e dava... Ai, Playboy chamada realmente hardcore. Não, filhão. Eu não oferecia, não. Os povos iam até mim. Isso, procurando o G Magazine, né? Claro. Não, G Magazine não. Então, tu tava parado de pegar o ônibus. Chegava pro Dark, já saia do Dinei aí, por favor. É, Dinei, né, cara? Eu gosto de jogos. Bate-bola, jogo rápido. Adriane Galisteu ou Tiazinha? Valendo. E lápis? Tiazinha, óbvio. Daigo. Não, óbvio. Pera, Deus, é óbvio que Tiazinha. Eu queria falar Adriane Galisteu só pra ser do contra, mas Tiazinha. Eu falei Adriane Galisteu, desculpa, recomeça. Volta. Feiticeira, Tiazinha. Valendo. Ah, ok. Agora mudou. Feiticeira. Eu pergunto qual fase. Feiticeira 1. Eu tô considerando só as originais. Não, tem que considerar a melhor fase de cada uma. Pô. É, primeira e segunda. Valendo, Ilapso, Feiticeira... Feiticeira 1. Aí é Feiticeira. 2. É, Senhora Eternidade. Tiazinha. Boa. Agora pode ser do conta. Saudade quando ela não era um rinoceronte. Goku. Tiazinha. Boa. Killer Asus. Feitoca. Juice. Que filha da puta. Opa, e eu voto na Tiazinha. Ganhou a Tiazinha de goleada. Mas essa foi fácil. Agora eu quero ver o seguinte. Como Sheila, vai ganhar? Sheila ou Sheila? Sheila Loura. Com certeza. Loura, com certeza, Sheila Loura. Ju falou Sheila Morena. Vocês todos falaram Sheila Loura. Amor, Sheila Loura ou Sheila Morena? Morena, Flávia falou também. A Ju também falou Morena, né? Cara, eu acho que eu vou com as meninas. Sheila Morena. Eu prefiro Sheila Morena também. Cara, não curto nenhuma das duas, não, mas... Se tivesse de escolher... A Flávia tem um detalhe, né? Ela viu a Sheila Carvalho pessoalmente, né? Ela tem foto abraçada com a Sheila Carvalho. Oxi. Ah, não, a foto é com a Carla Pérez só. Ah, não é com nenhuma delas, então. É só com a Renata Molinaro, então, só. É com o Jacaré, não porra. Não é com ninguém, eu achei que tivesse, mas não tava. Porque ela viu elas no hotel. Era só alguém parecido. Não, eram elas sim, mas não tirou foto. E você aí, ouvindo a gente, qual a Playboy que você acha que deveria ganhar o troféu supremo dos anos 90 e da adolescência fuita? Sai do banheiro primeiro, fala de novo no microfone. Sei que você tá dividindo aí uma situação casal romântica, uma fala aí. No... Pode até ficar no banheiro se durar um minuto e meio. Se eu falar assim, melhor isso. Você nos ouvindo agora, se você quer dar seu elogio, crítica, sugestão e porradaria sobre qual é a melhor Playboy de todos os tempos. Eu ia falar de Ana Galisteu de novo. Feiticeira ou Tiazinha ou Sheila ou Sheila, favor enviar seu e-mail para eugosjogo@frentesoco.com. Mas, Ilapso, se eles quiserem falar suas opiniões em outros meios de comunicação, isso é possível? Sim, isso é possível. Aí, no caso, você vai acessar a Playboy de novembro de 72 americana, da Lena Soderbergh, que é a mais vendida de todos os tempos, 7 milhões de exemplares, que é a foto que tem no pôster, né, uma foto que ficou muito famosa na computação, né, sempre nós da computação, os deuses do onanismo, que é a Lena.tiff, que é aquela foto que no Mac era usada como exemplo de todas as coisas, que é uma mulher meio de costas, com um chapéu. Ah, né? Qualquer um fez computação gráfica, treinava vários algoritmos. Exatamente, usando a foto da Lena. E você também pode procurar-nos no youtube.com/baixofritosoco, twitch.tv.com, não, twitch.tv/baixofritosoco, twitter.com/baixofritosoco, facebook.com/baixofritosoco. E facebook.com/groups/baixofritosoco e no Patreon. Tem o Patreon que é barra alguma coisa, que é difícil de ler. Por que, que a gente fala Patreon no Brasil? É Patreon, se fala em inglês? É Patreon, patrono, né? Patreon. Opa, eu acredito mais. Cara, mas não é, Patreon. Mas é Patreon. Eu acredito nela, mas ela está falando inglês. Ela está falando inglês britânico. Não, opa, britânico? Se a menina foi alfabetizada em inglês, ela fala que é Patreon, eu acredito. Vocês estão sim, mas o inglês britânico. Ela estudou na British. Então, não, cara, então chegamos à seguinte conclusão. Qual é essa alfabetizada em inglês? Peraí, corrija-me se eu estiver errado, mas Patreon é uma palavra que não existe no universo. Ou existe? Porque é tipo uma corruptela de Patreon com sem o E, não? É, acho que é Patreon, né? Isso, é Patreon. Patreon. E aí tipo, Patreon é Patreon, fato. Agora, com E, aí então, é o Patreon e o Patreon. Deve ser se chamar o site, né? Cara, os caras do site nos vídeos falam Patreon. Então, ah, é? Bom, mas aí... Foda-se eles, né? Dá meu dinheiro e cala a boca, né? Não importa os caras do site. Isso aí. Goku, isso aí. Você não aparece muito tempo, Goku. O que, que você tem? Caraca, vai ter pouco que não chama o Goku quando chama pra gravar de Playboy. Ah, tá bom, tá tranquilo. É quanto que a gente gosta.